Panorama Agrícola para 24 de junho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 24 de junho de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Um abraço da equipe que faz o programa, o Eduardo Maier, o Márcio Peixe, eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: há mais felicidade em dar do que em receber. Na dica de hoje, mel de Jataí. Mercado Agrícola fala sobre relatório de leite, carnes, peixe e oleaginosas. E no Espaço da Mulher, uma entrevista com a extensionista da Ipagre de Garuva, onde as palmácias geram boa renda para o pequeno produtor. Uma dica que pode mudar o seu dia. O mel de Jataí, produzido por abelhas sem ferrão, tem características medicinais. Ajuda a aumentar a imunidade do organismo e é usado para combater bronquites. Consulte um médico homeopata sobre o mel de Jataí. É hora das notícias. O Ministério da Pesca e Aquicultura vai incluir os pescadores artesanais e os aquicultores familiares no acesso ao programa Mais Alimento, que é executado pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os setores de pesca e de aquicultura ainda são pouco explorados pela agricultura familiar e existe crédito para financiar máquinas e equipamentos adequados, o que pode mudar a participação e a produção dos pescados pela agricultura familiar, segundo o entendimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Atualmente, pelo MDA, estão registrados 1 milhão e 100 mil pescadores e 10 mil aquicultores. Hoje, no auditório da Ipagre, em Florianópolis, acontece o seminário Nossos Alimentos, do Campo à Mesa. A ideia do encontro é atualizar informações sobre o abastecimento de alimentos, abordando os setores de produção, intermediação e o consumo final. Na programação do seminário Nossos Alimentos, do Campo à Mesa, informações sobre alimentos e agrotóxicos, produção, logística e comercialização, alimento e legislação e também um movimento chamado Slow Food. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A entrevista de hoje é com a extensionista da Ipagre, Dione Benevenuti. Ela fala sobre a produção de garuva, produção que é baseada na banana e também nas palmácias. Aliás, as palmácias têm crescido muito no município de Garuva. Principalmente a banana é a nossa atividade agrícola principal. Logo após vem o arroz. Temos fortemente as palmácias, principalmente a pupunha, aipim, hortaliças folhosas, flores e ornamentais e também piscicultura. No caso das palmácias, tem grandes investimentos, tem novidades? Sim, no caso das palmácias, temos viveiros que foram implantados, temos um viveiro do Márcio Franchetti, um agrônomo, que veio da atividade. Ele era técnico e estadual do governo e apostou nesse sonho de ter um viveiro. Ele viu Garuva como um ponto estratégico, porque é próximo a Curitiba, Joinville e o Paraná. Então ele montou esse viveiro, já expandiu bastante o viveiro em Garuva, produz mais de 1 milhão de mudas. Temos também pequenos viveiros já produzindo, alguns produtores que também produzem a sua própria muda, E alguns produtores de arroz já têm o seu plantio nos pastos, eles transformaram em lavouras de palmácias, né? Principalmente a pupunha. Outros produtores de banana unitárias que havia venda, existe um histórico de vendaval em garuva. Então, onde havia muito vento e derruba muito a banana, os produtores também estão plantando a cultura da pupunha. Então, é uma cultura que está em expansão no município, e isso é fechando essa cadeia. Também nós temos três agroindústrias grandes e elas absorvem a matéria-prima, e por conta desse avanço do plantio elas não estão tendo mais tanto problema com matéria-prima, e isso está se fechando a cadeia. Então muitos produtores estão diversificando suas propriedades com o plantio da pupunha. E açaí. O açaí, nós somos o primeiro município que montou, que tem uma agroindústria, né, de extração de polpa de açaí. Iniciou também junto com a Epagri. O problema deles é a falta da matéria-prima, o fruto, né? E por conta do extrativismo, dessa questão do roubo, muitos produtores eles deixaram de plantar o açaí ou de ter o açaí nas suas propriedades. Mas agora vamos lançar um projeto junto com a gerência regional de termos esse incentivo dos produtores estarem também com a cultura do nosso palmito Jussara, que está em extinção, para fruto. Nesse caso é cultivo, não é extrativismo. Não é extrativismo, é cultivo. Cultivo para extração do fruto. E o nosso Mas o incentivo é Jussara aí. para a polpa, até por conta do econômico, na questão da renda, porque 1 quilo de fruto rende ao produtor de R$ 81. Então imagina um palmiteiro, um Jussara, com 6 a 8 quilos por planta. Então ele vai ter quase R$ 8 por planta de rendimento em sua propriedade. E isso é uma alta densidade econômica. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com a extensionista da Ipagre em Garuva, Dione Benevenuti. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações sobre o relatório semestral dos mercados mundiais de alimentos que foi divulgado recentemente pela FAO, o braço da Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Segundo esse relatório, a tendência é de um maior equilíbrio entre a oferta e a demanda de cereais na nova temporada de comercialização de 2013-2014. Esse relatório da FAO, da ONU, indica que depois da situação relativamente tensa e do aumento de preços verificados em 2012 e 2013, as boas perspectivas de produção e a provável reposição das reservas mundiais podem abrir caminho à estabilização dos mercados e à diminuição dos preços nessa nova temporada. Existem perspectivas de colheitas domésticas abundantes em países menos desenvolvidos, também em países de baixos rendimentos e com déficit de alimentos, e também nos países da África subsaariana, o que deve reduzir a necessidade de importação nestas regiões. E a previsão de que a safra mundial de grãos de 2013 atinja um recorde de 2 bilhões 460 milhões de toneladas deve derrubar os preços dos cereais e estabilizar mercados, segundo esse relatório da FAO, órgão das Nações Unidas. Segundo as previsões, a redução no comércio de trigo será compensada pela recuperação no comércio de milho, ao passo que o comércio de arroz vai sofrer poucas alterações nesta safra 2014. Com relação às carnes, as previsões da FAO indicam que a produção mundial de carne vai atingir os 308,2 milhões de toneladas em 2013, um modesto aumento de 4,3 milhões de toneladas. A maior produção de carne deve ocorrer, sobretudo, nos países em desenvolvimento, como resposta à crescente procura. Sobre leite e produtos lácteos, esse relatório da FAO indica que os preços internacionais dos produtos lácteos registraram forte alta nos primeiros meses de 2013 e a tendência é de manutenção das cotações em níveis elevados durante os próximos meses, por causa da redução da produção de leite na Nova Zelândia e por causa da diminuição das reservas de produtos lácteos na União Europeia e também nos Estados Unidos. Com relação a peixes e produtos pesqueiros, as previsões apontam para um novo recorde da produção mundial em 2013, de 160 milhões de toneladas. E com relação às oleaginosas, o relatório das Nações Unidas é de que as expectativas de uma acentuada recuperação da produção mundial de oleaginosas em 2012 e 2013, combinadas com um abrandamento no crescimento do consumo, levaram a uma diminuição dos preços mundiais. As primeiras previsões positivas de produção para 2013 e 2014 sugerem uma relação entre a oferta e a procura em nível mundial mais equilibrada e, como consequência, uma diminuição generalizada nos preços das oleaginosas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.